meninos da tropa. A tropa do sucesso. Sabe aquele dia que eu pedi pra você ir embora? Da casa do seu amigo e você não foi. Eu fiquei sozinha. E olha só pra você, eu assinei um Netflix sem poder. E fiz até um jantazinho pra impressionar você. E você não veio, você só quer rolê. Um fica só na bebedeira pra se aparecer. Eu fiquei até altas horas, nada de você. Sucesso, então tá aí teu nome na boca do povo. Trai, trai sim, e trairia de novo. Você queria ser sucesso, então tá aí teu nome na boca do povo. Banda Meninos da Tropa, a tropa do sucesso e Franquito Produções. Aquele dia que eu pedi pra você ir embora, da casa do seu amigo e você não foi. Eu fiquei sozinha. E olha só pra você, eu assinei um Netflix sem poder. E fiz até um jantazinho pra impressionar você. E você não veio, você só quer rolê. Um fica só na bebedeira. Eu fiquei até a...